Michel de Brito para entre 6 a 8 semanas. Thelma Santos está nos oitavos de final do Open das Maldivas. E está instalada a polémica entre a FIFA e o Irão. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. Achas que ia ter o nosso máximo? Então descansa! Porque não, não! Thunderdog! Thunderdog! A batida mais intensa para uma estação em potência máxima. Thunderweb, o teu verdadeiro alucinogénico. Thunderweb, Thunderweb. Todas as noites, de sábado para domingo, entre as 4 e as 7 da manhã, só aqui na tua antena web. Não perca, às terças e quartas-feiras, na Antena Web, o melhor dos anos 70, 80 e 90. São cerca de 15 minutos, repletos de boa música e boa disposição. Jukebox, um programa de Vítor Ferreira, todas as terças e quartas-feiras, às 8:15 da noite, só aqui, na Antena Web. De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionar-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20:30, na Antena Web. Está instalada a polémica entre a FIFA e o Irão. Hoje, o presidente iraniano em Teherão, Mahmoud Ahmadinejad, classificou a posição da FIFA de proibir o véu nos jogos da seleção de futebol feminina como uma atitude colonialista e com base em fundamentos políticos. A FIFA, já desde março de 2010, que tem vindo a restringir a utilização de indumentárias de cariz religioso por parte das seleções mundiais, alegando razões de segurança. Mas estes são motivos que não convencem nem Mahmoud Ahmadinejad, nem Mustafa Musleh, o embaixador de Teherão, aliás, o embaixador do Irão, na Jordânia. Precisamente contra a Jordânia iria jogar o Irão na passada sexta-feira. A imposição da FIFA em não se utilizar o véu impediu a realização deste jogo. Mustafa Musleh, aliás, classifica a atitude da FIFA a mesma situação que o Afeganistão, os talibãs que impedem o acesso ao desporto por parte das mulheres. Apesar de ser uma situação com alguns pormenores diferentes, e que fazem, portanto, esta não uma situação exatamente igual, diz Mustafa Musleh que é uma situação perfeitamente comparável, aliás, que é até muito idêntica, embora, como ressalva, algumas diferenças. A FIFA, como disse, já desde 2010, que tem imposto esta não utilização de indumentárias de cariz religioso, alegando razões de segurança. Aliás, ainda em março de 2010, as jogadoras de futebol feminino da seleção iraniana utilizaram um gorro especialmente feito para os jogos que, na altura, disputaram. João Sousa segue em frente para a segunda ronda do torneio de Košice de ténis, na Eslováquia. O tenista português, que é agora 199º, bateu por 2-7-1 o tenista francês Maxime Teixeira, que este ano ficou com uma participação marcada no Roland Garros, frente ao suíço Roger Federer, finalista neste mesmo torneio. Maxime Teixeira perdeu com João Sousa pelos parciais de 2-6, 6-2 e 6-0. O tenista português segue assim em frente nesta campanha em Košice, depois de uma bem-sucedida participação no torneio de Frankfurt. Uma participação menos bem-sucedida teve o português Rui Machado, que é agora 99º, depois da atualização do ranking. O tenista português viajou da Croácia até a Eslováquia e não aguentou as mais de 9 horas ao volante e o cansaço daí adjacente. O tenista português caiu na primeira ronda. Jogou frente ao romeno Victor, que é número 203 deste ranking ATP, e perdeu por 2-7-0 num duplo 6-2, numa partida que durou 76 minutos. Rui Machado cai então assim no primeiro round de Košice, na Eslováquia, enquanto João Sousa segue em frente no torneio que vale 30 mil euros. Portugal está a fazer sucesso na modalidade de badminton. Esta tarde, a badmintonista portuguesa Thelma Santos eliminou a sua principal oponente e está nos oitavos de final do Open das Maldivas. A eslovena Maja Tvrbi, que é número 68 no ranking mundial, perdeu hoje com Thelma Santos por 2-0, 21-13 e 21-17, respectivamente. A badmintonista portuguesa esteve muito bem de princípio ao fim do encontro e prepara-se agora para um desafio à partida mais fácil. A jogadora do Sri Lanka, Ratnazini Rajashini Nimesika, a número 240 do ranking mundial. O encontro mais fácil teve o badmintonista Pedro Martins, que se apurou diretamente para os 16º de final por falta de comparência do seu adversário. O próximo oponente é o indiano Anup Sridhar, que é número 111 da hierarquia mundial. Portugal está a fazer diferença no Open das Maldivas, no badminton. Antenoeb, desporto. E é já na próxima terça-feira, precisamente hoje a 8, que começa mais uma edição do Kick Silver Pro, que se irá realizar este ano na Ericeira. O circuito recebeu recentemente a elevação de 6 estrelas para Prime, o que confere a este Kick Silver Pro uma posição diferente. Ao todo, são 96 surfistas que irão marcar presença na Praia da Ericeia, em Ribeira de Ilhas. Por aqui vão passar alguns dos maiores nomes do surf à escala mundial. Entre eles está um português, Tiago Pires, que é nono no ranking mundial. Mas também Vasco Ribeiro, vencedor do Europeu de Surf na categoria de sub-16. Tiago Pires está confiante, considera que esta é a sua praia. Foi a praia onde mais surfei, diz Tiago Pires. O surfista português quer acabar ainda nos 10 primeiros e tem treinado muito, confessa, para almejar, aliás, para conseguir tal objetivo. A prova decorre entre os dias 14 e 19 de julho na praia de Ribeira de Ilhas, na Ericeira. Em março, demos-lhe conta da não realização do Grande Prémio do Bahrein, a prova que iria abrir o Campeonato Mundial de Fórmula 1 no ano 2011. Na passada semana, demos-lhe conta de que, afinal, o Grande Prémio do Bahrein iria realizar-se, segundo a FIA, a Federação Internacional do Automóvel. Hoje damos-lhe conta de que, possivelmente, o Grande Prémio do Bahrein não se vai realizar. A Associação de Equipas de Fórmula 1 está contra a realização deste evento. Max Mosley, que já foi presidente da FIA, a Federação Internacional do Automóvel, recorda que, para que uma data seja mudada, é preciso que todas as partes envolvidas concordem, o que parece não estar a acontecer. A Associação de Equipas de Fórmula 1, a FOTA, enviou já uma carta à FIA manifestando o seu desagrado com a extensão do Campeonato Mundial de Fórmula 1 até dezembro. Para outubro estava agendado o Grande Prémio da Índia, que seria o último a realizar-se neste Campeonato do Mundo. Com a reentrada do GP do Bahrein, é preciso que o Grande Prémio da Índia seja reagendado. Ora, esse reagendamento ficou para dezembro, uma data que a Associação de Equipas não concorda. E para finalizar o desporto antena de hoje, comunicamos-lhe que Michelle Brito, a tenista portuguesa melhor classificada no ranking WTA, vai parar entre 6 a 8 semanas. A notícia foi lançada por Caroline Brito, a mãe de Michelle Larger de Brito. A tenista portuguesa lesionou-se no torneio de relvado em Nottingham, nas meias-finais. Meias-finais que perdeu por 7-5 e 6-2. A lesão afetou gravemente o seu joelho direito e, por pouco, Michelle Brito não escapava a uma intervenção cirúrgica. Todavia, essa intervenção não será necessária, mas é preciso repouso. Entre 6 a 8 semanas, o que faz com que a tenista não participe no terceiro Grand Slam do ano, o torneio de Wimbledon, esse mesmo onde no ano passado se experienciou o maior jogo de ténis do mundo de sempre. Michelle Larger de Brito não vai poder assim comparecer num dos mais importantes torneios do ano. Atualmente ela é número 171 do ranking ATP, mas já foi número 76 em julho de 2009. E é ainda hoje a portuguesa melhor cotada no ranking WTA. O Desporto Antena termina por aqui, mas regressa na próxima quarta-feira, ou seja, já amanhã, a partir das 8 da noite. Fique bem e até lá!